Há velas desfraldadas junto ao cais. É hora de chegares e vais partir. Voltas quando amor ou nunca mais. Eu vou morrer de amor ou resistir. Voltas quando amor ou nunca mais. Eu vou morrer de amor ou resistir. Vão então tecidas as gaivotas. Vão poisar nos teus braços, querido. Eu não sei porque partes nem se voltas. Eu vou morrer de amor ou resistir. Eu não sei porque partes nem se voltas. E vou morrer de amor ou resistir. As aves o choro que lhes dei. A elas não as podes impedir. É dia, é quase dia, eu já nem sei. E vou morrer de amor ou resistir. É dia, é quase dia, eu já nem sei. E vou morrer de amor ou resistir. Abraço o meu corpo que perdi à espera de jamais te ver partir. E partes, meu amor, ai, dor sem fim. E vou morrer de amor ou resistir. E partes, meu amor.